Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9. Inclusive, o nosso culto de doutrina na terça-feira é transmitido pela internet, pelo www.josuebrandão.com.br. Se na terça-feira você tiver culto na tua igreja, pelo amor de Jesus, vai para o culto da igreja onde você congrega. Aí no outro dia o irmão acessa e acompanha o culto em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9, nós vamos falar nesta manhã sobre Deus escolheu você. Ele poderia ter escolhido qualquer outro, mas ele escolheu você. O que é extraordinário é que Paulo diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Presta atenção nisso, porque isso é muito forte. A gente sempre cita esse texto de maneira assim, bastante eloquente, mas a gente não para analisar que as coisas fracas que Paulo cita ali somos nós. Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir as aprazíveis, e as desprezíveis ali somos nós. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. E as coisas que não são ali no texto somos nós. Ou seja, no texto de Paulo ele joga a gente lá embaixo do tapete e mostra Deus estendendo a mão e puxando de volta para nos usar e nos abençoar. E em Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu um homem chamado Mateus sentado no banco de tributos e disse-lhe: segue-me. E ele, imediatamente levantando-se, o seguiu. Passando Jesus ali, viu um homem chamado Mateus assentado no banco de tributos. Em algumas versões está escrito assentado na alfândega. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, em algumas versões acrescenta-se a expressão imediatamente levantando-se, o seguiu. Quem pode dizer amém? Diga comigo: Senhor, eu quero que a tua palavra impacte a minha vida nesta manhã. Amém. Agora dá um toquezinho no irmão do seu lado, na irmã, e diz para ele ou para ela: dar glória a Deus aqui é de graça. Deus escolheu você. É uma manhã missionária, repito. E eu gostaria de lembrar para os irmãos nesta manhã que missões são ou é o tema mais empolgante de toda a Bíblia. Tudo que Deus faz é através de missões. Se nós folhearmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que desde o Gênesis Deus se revela interessado em salvar o homem de todas as raças, povos, tribos e línguas. Em Gênesis capítulo 6, nós encontramos o Senhor se utilizando de Noé para pregar ao povo antediluviano a justiça de Deus e um juízo iminente. Em Gênesis ainda, capítulo 6, o Senhor tira Abrão da Mesopotâmia e o leva por outras nações para que onde quer que Abrão passasse, o nome do Deus Todo-Poderoso, o Jeová El Shaddai, fosse se tornando conhecido entre aqueles povos antigos. Em Êxodo capítulo 3, o Senhor tira Moisés do Monte Sinai, leva-o de volta para o Egito, para de lá liderar o Êxodo, trazendo o povo à terra que o Senhor já havia prometido a Abraão 430 anos antes, e onde quer que o povo ia passando, Deus ia se fazendo conhecido. No livro de Jonas está a revelação mais clara de missões transculturais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus faz a maior demonstração de missões quando dá o seu próprio filho para morrer por nós. E ele, Jesus, por sua vez, quando estava prestes a ser assunto aos céus, delega à igreja esta responsabilidade. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse texto de Mateus, Jesus traz para nós os quatro fundamentos da obra missionária. Primeiro, é a grande autoridade, porque ele diz: meu é todo poder. A razão da nossa pregação, a força do evangelho, a eficácia da palavra que transmitimos, está nesse fato: a ele pertence todo poder. Em seguida, ele apresenta para nós o grande desafio: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Não há um povo especial para ser evangelizado. Todo homem é carente da revelação da salvação do Criador. Depois do grande desafio, vem a grande tarefa: ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí a grande companhia: eu estou convosco todos os dias. No exercício desta obra, o Senhor nos acompanha. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos os missiólogos concordam que o ide é de caráter coativo, é um imperativo, não é opcional. Ir é uma obrigação da igreja, é um dever nosso. Mas o que é extraordinário é que a igreja precisa entender, sempre que eu falo isso, eu abro um parêntese para dizer: eu sou pentecostal, irmão. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio na manifestação dos dons espirituais. Eu tenho um amigo que ele olha para mim e diz: você não é pentecostal, você é um tradicional perdido no meio dos pentecostais. Mas eu engano, eu sou pentecostal por formação e por convicção. Mas a igreja precisa entender que a razão primária para o batismo no Espírito Santo não é o falar em línguas. Jesus não nos encheu do Espírito para nos dar variedade de línguas. Jesus não nos encheu do Espírito para nos dar o dom de profetizar. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A prioridade de Deus é testemunhar. línguas, variedade de línguas, interpretação das línguas, são as manifestações externas deste poder que corroboram com a nossa pregação. Mas a prioridade de Deus é ser-me-eis testemunhas. Eu ainda me incomodo, perdoe-me quem não entende, mas eu ainda me incomodo quando eu vejo Jesus salvar alguém e a igreja reagir como se nada estivesse acontecendo. Outro dia eu estava pregando numa igreja, no meio da pregação um paralítico saiu andando, sem ninguém orar por ele, sem ninguém colocar a mão nele, sem ninguém chegar perto dele. Mas enquanto ele andava, eu tive que pedir um diácono para subir na galeria, porque Jesus tinha acabado de curar um paralítico, e o irmão ia ficar paralítico em seguida, porque ele ia pular da galeria, de tão alegre que ele ficou. Ou seja, que um paralítico anda, a igreja entra numa movimentação extraordinária. Aí Jesus salva uma alma e a gente fica olhando com cara de quem não entende o fato. A igreja precisa entender que salvação é o tema predileto de Deus. Tudo que Deus faz é para salvar. Não há nenhum movimento na terra que cause reflexo no céu, senão a salvação de uma alma. Jesus disse: há festa no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, a igreja precisa começar a valorizar isso. Porque Jesus não morreu para dar voz a mudo, Jesus não morreu para curar paralítico, Jesus não morreu para levantar morto. Tudo isso ele faz, e tudo isso ele fez antes de morrer. Ele morreu para salvar pecadores. Se você não entender nada do que ele disser hoje pela manhã, entenda pelo menos uma coisa: almas são a prioridade de Deus. Dá um toque aí no irmão do seu lado e diz isso para ele: almas são a prioridade de Deus. Agora, por alguma razão, a igreja brasileira faz parte de um plano específico de Deus para esta época. Se você me perguntar por quê, eu não entendo, a minha limitação não permite. Mas faz. Pastor David Wilkerson, pastor norte-americano, conta que ele estava orando na frente da sede da ONU e ele viu a bandeira brasileira sendo encharcada por uma chuva muito forte. E o pastor Wilkerson disse: Deus está enviando um grande avivamento para a igreja brasileira. Eu estava no Rio Centro para ministrar na Convenção Internacional da DONEP. Na hora da pregação, quando eu fui levantando para assumir o microfone, um pastor da delegação espanhola me segurou no braço e com lágrimas nos olhos ele me disse: diga para eles que a igreja da Europa está fria. Diga para eles que nós precisamos de um avivamento espiritual. Mas diga também que a nossa esperança é que Deus avive a igreja brasileira. Porque quando vocês receberem o grande avivamento, o vento de Deus vai soprar em direção ao velho continente e Deus vai usar vocês para reavivar a nossa igreja. Aleluia! Há um homem nos Estados Unidos, Dr. Lauren Frister. Ele é o mais respeitado missiólogo da atualidade na igreja americana. E ele disse que estava orando. E enquanto ele orava, ele disse a Deus: como nós evangelizaremos o mundo? E o Senhor perguntou-lhe: nós quem, Lauren? Ele disse: nós, os americanos. E ele disse que o Senhor falou com ele: pare de orar. A sua oração é egoísta. eu não posso ouvi-la. E ele diz que argumentante, Senhor, mas tu sabes que o mundo não será evangelizado se a América não estiver na linha de frente. E ele disse que o Senhor falou com ele: Lauren, olhe para os hispanos dos Estados Unidos da América e olhe para os povos da fala portuguesa. Olhe para o Brasil, Lauren, porque não são vocês, os americanos, que vão liderar a última grande arrancada da igreja na terra, mas são os povos da fala portuguesa que irão liderar a última comissão evangelística da minha igreja sobre a terra. Deus tem um propósito na sua vida. Agora, se a sua Bíblia estiver aberta, analise aí, Mateus capítulo 9, versículo 9 diz: e passando Jesus ali. Primeiro passo, Jesus passa no meio do seu povo. Ele faz uma revista, ele analisa o seu povo, ele vem conhecer os seus, ele vem contemplar a sua igreja como jardineiro que observa o seu jardim, como pastor que confere o seu rebanho, como capitão que analisa a sua tropa. O Senhor passou e viu. É preciso analisar, a igreja precisa valorizar a presença de Deus. Mas a gente valoriza, pastor, mas nós não fazemos distinção entre a presença de Deus e o poder de Deus. Às vezes tudo que temos é o poder, mas para a obra missionária nós precisamos da presença. Se irmão analisar Êxodo 33, o Senhor disse a Moisés: eu não irei contigo, porque esse povo é duro. Se eu for contigo, Moisés, eu vou matar esse povo. Então, eu vou mandar o meu anjo. Moisés disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas o anjo representava o poder, mas Moisés queria a presença. Elias estava na caverna em 1 Reis capítulo 19 e ele precisava de Deus. Jezabel estava no seu encalço. De repente o texto diz que vem um vento forte, arrancando árvores, abrindo fendas. E Elias atentou para Deus, e o texto diz: mas Deus não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, abrindo o chão, estremecendo a terra, e Deus vem no terremoto. Mas quando o terremoto passou, o texto diz: Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, uma pausa, e aí vem um fogaréu, uma tempestade de fogo. E se Deus é fogo consumidor, então lá vem Deus no fogo. Quando o fogo passou, Deus não estava no fogo. Tempestade é poder, terremoto é poder, fogo é poder, mas Deus não estava presente. Depois de uma brisa suave e uma voz brada na porta e diz: que fazes aqui, Elias? Presença. Diga comigo: Senhor, eu não abro mão da tua presença. Aleluia. Oh, Ramandagai, virei na Vassurianda, Nagá. E passando Jesus ali, segundo lugar, viu um homem. Ele viu um homem. Presta atenção numa coisa. A tradição diz que havia 220 cobradores de impostos na estrada que descia de Jerusalém para Cafarnaum. 110 deles assentavam-se à esquerda da estrada e outros 110 à direita da estrada. haviam 220 homens, mas Jesus viu um homem. Por quê? Se eu vou analisar a Bíblia, vai observar que ele viu Noé. Não é de uma multidão pervertida, corrompida. Ele viu Abrão, uma Mesopotâmia politeísta. Ele viu Moisés, lá no deserto pedregoso, no monte pedregoso, no Sinai. Ele viu Elias na caverna. Viu Jonas no porão do navio. Ele viu um homem. Ele conhece. Isso dá a entender que Deus conhece você. Ele lhe viu. O salmista diz assim: quando eu ainda era informe, numa linguagem biológica, eu ainda era embrião, no ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos. A luz original, entretecer ali é montar fio a fio. E o Senhor já me conhecia. Deus viu você. Presta atenção em algo, irmão. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Centenas delas morreram. Ao longo da sua história de vida, milhares de pessoas morreram. Parentes seus, conhecidos seus, desconhecidos, morreram. E se o irmão, se a irmã chegou até aqui, não foi por acaso, é porque Deus viu você. E quando ele viu, ele disse: eu quero essa vida. Eu tenho interesse em fazer algo através dele, através dela. Ele viu um homem. Quando a irmã Dina, minha mãe, ficou grávida do menino que viria a ser Josué, ela não era crente e decidiu que não ia ter a criança e tomou alguns chás para abortar. Mas o menino não morreu. A irmã Dina foi ao médico, morávamos em São Paulo. Foi ao médico e o médico passou uma injeção abortiva. Ela aplicou a injeção e o menino não morreu. Eu nasci pesando 4,8 kg. Eu digo sempre para minha mãe que quanto mais ela engolia veneno, mais eu engordava. Na semana do parto, última ultrassonografia, a criança foi gerada atravessada. Precisa de um parto cesáreo. Manda ultrassonografia para fazer o parto cesáreo. A criança havia tomado a posição e nasceu normal. Já em casa, 30 dias depois de nascido, a irmã Dina, agora irmã Dina, aceitou a Jesus como Salvador. A vizinha da nossa casa ateou fogo na cortina do quarto onde a criança estava. A irmã Dina entrou e tirou a criança de lá. Por que isso? Porque há 33 anos atrás, Deus estava olhando e estava vendo um homem. Entenda um fato: Deus não fica olhando o teu passado. Se Deus olhasse nosso passado, ele nos destruiria. Satanás é que tem olho nas costas e olha para o teu passado, mas Deus olha para você hoje e diz: ele pode ser alguma coisa para mim amanhã, eu posso usar amanhã. E Deus começa a planejar a tua história. Aleluia! Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho e diz para ele ou para ela: o Senhor viu você. Ele viu Um homem. Eu quero agilizar para não romper muito o horário. Terceiro lugar, ele viu um homem chamado Mateus. Coloca o teu nome aqui. Ele viu uma mulher chamada Bete. Ele viu uma mulher chamada Maria, chamada Joana, Cícera, Raimunda, Joana. Ele viu um homem chamado Dionísio, chamado Pedro, chamado Mauro. Ele viu você e lhe conhece pelo nome. Deus sabe onde você mora. Conhece a sua história particular de vida. Conhece todos os seus segredos. Há dois detalhes na Bíblia, no tocante a isso, que eu acho extraordinário. O primeiro é que todas as vezes na Bíblia que Deus chama um homem pelo nome, ele chama duas vezes. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Saulo, Saulo. Por que duas vezes? Porque no conceito de um judeu, o nome de um homem era a síntese da sua história. Quem conhecia o nome de alguém conhecia parte da sua vida. Quando Deus chama pelo nome uma vez, Samuel, ele está dizendo: eu conheço você. A sua história me é clara. Eu sei para que você está aqui. E quando ele chama a segunda vez, ele está dizendo: eu tenho certeza que é você. Eu não estou enganado ao seu respeito. É você mesmo. O segundo detalhe que me chama a atenção no tocante a isso é que o salmista diz: antes que eu fosse formado, eu ainda era informe. No ventre da minha mãe, o Senhor já me contemplava. Os meus ossos ainda não haviam sido entretecidos, e o Senhor já me conhecia. Os meus dias estão todos contados diante de ti. Lá em Isaías 49, o Senhor faz duas perguntas que uma mãe responde melhor do que qualquer teólogo. Ele diz assim, no versículo 15: pode porventura uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre? A pergunta é: uma mulher grávida esquece que está grávida? Qualquer mãe vai dizer não. Aí o Senhor faz a segunda pergunta: e pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que amamenta no seu seio? A indagação de Deus ali é: enquanto a criança suga leite materno, a mãe esquece que a criança está lá? Não. O Senhor acrescenta e diz: todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais, eu amo esse jamais. Jamais aqui é em qualquer hipótese, em nenhuma circunstância, aconteça o que acontecer, jamais me esquecerei de ti. Por quê? Nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus dias estão todos escritos, narrados diante de mim. Você já parou para observar que não há um dia sequer que você não olhe na palma da sua mão? Isso significa que não há um dia sequer que Deus não contemple o irmão, a irmã, não lembre de você e não lhe chame pelo nome, porque ele lhe conhece e não está enganado ao seu respeito. Aleluia! Ele viu um homem chamado Mateus. Meu pai é pastor na Assembleia de Deus há pelo menos 31 anos. E ele pastoreava, eu tinha 17 anos, meu pai pastoreava uma igrejinha lá no interior da Bahia, a 800 quilômetros da capital. Na época tinha um ônibus por semana da cidade onde eu morava para a capital do estado. Moramos lá por 3 anos e 10 meses. Numa madrugada daquela nós fomos para uma vigília na fazenda de um irmão. E a vigília foi na casa da fazenda. Lá por volta das 2 da manhã, eu estava ajoelhado na sala. E lá da cozinha, o Senhor levantou uma voz profética e disse: meu jovem, tu estás disposto a deixar os teus pais? Tu estás disposto a deixar os teus irmãos? Tu estás disposto a deixar os teus amigos e a igreja onde congregas para ir a lugares onde não verás nem os teus pais, nem os teus conhecidos, para pregar a minha palavra? Aqui no coração eu perguntei: com quem será que Jesus está falando? Não sei para que eu fui fazer essa pergunta. Quando eu perguntei, a profecia respondeu lá da cozinha: é contigo mesmo que eu falo. Mas eu era temoso, eu disse a Deus: não, não serve. Tem 65 jovens nesta vigília. Todos eles fizeram a mesma pergunta. Quando eu disse isso, tinha um irmão do meu lado, irmão Tito. Ele mede aproximadamente 1,90 m. Pesa aí uns 120 quilos. Ele é um armário 3x4. A mão dele parece uma pá. Ele levantou tomado pelo Espírito e falando em línguas. E cravou a mão na minha clavícula. E apertou. E o Senhor tomou ele em profecia e disse: Josué, Brandão, Amorim, é com você que eu estou falando. Ele voltou para o joelho e a profecia voltou lá para a cozinha. E o Senhor continuou falando. E eu disse a Deus e fui franco: eu não amo a tua obra. Eu não sonho com isto. Quando eu disse isso, o Espírito me tomou em línguas. E eu comecei a cantar o hino 515 da harpa cristã, que diz: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. E o Senhor Deus tem cumprido a sua palavra, porque Ele conhece você pelo nome. Não adianta se esconder atrás da mesa do consultório. Não adianta se esconder atrás da mesa do escritório. Não adianta tentar fugir atrás das máquinas. Jeová vai atrás de você onde você estiver. Ele vai atrás da tua vida onde você estiver. Ele foi ao encontro de Jonas no porão do navio. Foi ao encontro de Elias na caverna. Foi ao encontro de Davi nas solitárias campinas de Belém. Ele foi ao encontro de Moisés no Sinai. Ele veio ao teu encontro e quer usar a tua vida. Aleluia! Ele viu um homem chamado Mateus sentado no banco de tributos. Muito interessante isso. Mateus era um homem ocupado. Mateus tinha o que fazer. Deus não chama pessoas irresponsáveis. Ele até salva pessoas irresponsáveis. salva, trata, muda, transforma e usa depois. Mateus era importante na sua função. Eu preciso entender, o irmão precisa entender que você é importante para Deus. Satanás quer nos convencer de que nós somos descartáveis. Mas nós não somos. Se Davi não compreendesse a importância que ele tinha para o reino de Deus, ele teria medo de Golias como os demais tiveram. Quando você entende que é importante para Deus, você começa a perceber que para Satanás tocar em você, ele precisa romper uma muralha de fogo que foi construída em teu redor. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele ou para ela: você é importante para Deus. Você é importante no plano de Deus. Sei, queridos, eu comecei a pregar e ouvia meu pai dizer sempre: ninguém é insubstituível. Eu sei, eu não sou insubstituível, mas sou importante no plano de Deus. Você não é insubstituível, mas é importante no plano de Deus. Não fosse, Deus simplesmente largaria de mão e tomaria outro, mas ele faz questão pela sua vida. Aleluia! Deus faz questão por você. E você precisa entender, irmão, que você é uma ameaça para Satanás. A razão para Satanás lhe bater tanto, lhe cercar, lhe atacar, é porque Deus fez da senhora, fez da irmã, fez do irmão uma ameaça para o inimigo. Onde você chega, alguma coisa acontece no mundo espiritual. O inferno sabe disso. Eu moro na Bahia, queridos. Na Bahia, candomblé é cultura. Os artistas aparecem na televisão e dizem com que demônio eles fizeram um pacto. Lá você aprende que servir a Deus não é uma questão de conveniência. Não é uma questão de educação. É o texto que eu citei ontem. Jesus diz: é necessário arrombar a porta, invadir a casa, amarrar o valente e tomar-lhe os bens. Início do ano passado eu recebi um recado de uma mulher que se apresentou como líder do satanismo na Bahia. E ela mandou me avisar que haviam 4 satanistas frequentando o culto de terça-feira. E enquanto eu pregava, eles estavam em posições estratégicas da igreja, invocando demônios contra a minha vida. E ela mandou dizer: contra a vida daquele pastorzinho. No meio do ano, eu recebi outra mensagem. Segundo ela, cruzes vermelhas embebidas em sangue haviam sido enterradas para que demônios atacassem a vida do pastorzinho de todos os lados. Final do ano, outra mensagem. Eu não sei como é que esse pastorzinho ainda consegue pregar. E eu disse para a moça que me trouxe o recado: diga para ela que a resposta é sangue. A menina ficou meio sem entender. Eu falei para ela: diga que é sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a nossa vitória. O sangue de Jesus é sobre nós. Quando foi agora, 30 dias atrás, eu recebi outra mensagem. Ela mandando avisar: diz para ele que eu vou num culto dele e eu quero conhecer esse Jesus de perto, porque você é importante para Deus. O inimigo pode reagir, trabalhar, se manifestar, mas a espada do Senhor está brandindo em teu favor, porque ele é Deus. Você não é descartável. Eu vou encerrar. Penúltimo lugar, Jesus olhou para Mateus e disse-lhe: segue-me. Segue-me. Seguir é mais do que ser crente. Seguir é mais do que frequentar uma igreja. Seguir é fazer o que ele fez. Seguir é pisar onde ele pisou. Seguir é viver como ele viveu. Seguir é ser a revelação de Deus para os homens. Seguir é ser testemunho da salvação de Cristo com a própria vida. Seguir é mais do que religião. Seguir é modo de viver, é estilo de vida, é jeito de falar, é conceito, é maneira de pensar. Seguir é ser completamente impregnado pela natureza de Deus. Eu estava saindo do shopping com meu menino outro dia e vi dois irmãos, eu não os conhecia, discutindo no estacionamento de um shopping, discutindo Bíblia, discutindo religião. Eles já estavam atacando a igreja um do outro. Já estavam se ofendendo pessoalmente. E eu falei com o menino, fica aqui que o pai vai ali desmanchar uma briga. E eu cheguei e encostei num dos carros perto de onde eles estavam e fiquei assistindo. E eles estavam debatendo sobre predestinação e livre-arbítrio. Um deles percebeu a minha presença, olhou e disse, pois não? Eu falei com eles, eu estou achando bonitinha a discussão de vocês. Linda. O outro parou e não entendi. Falei com eles, essa discussão começou há 500 anos atrás. Ela é tema de debates nos maiores seminários do mundo. E ninguém chega a uma conclusão. E vocês querem resolver no estacionamento de um shopping? Ah, é muito bom isso. Gostei de ver. E eu falei com ele, de interessante é que vocês já estão se atacando. Atacando a igreja um do outro. E eu só vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Jesus não era religioso. Se Jesus estivesse na terra hoje, provavelmente não congregaria em nenhuma igreja que briga para defender a sua placa. Um deles olhou para mim e disse, você está errado. Eu falei com ele, eu vou te provar que Jesus não era religioso. A religião olhava para o leproso e dizia, imundo. Jesus olhava para o leproso e dizia, ser limpo. A religião olhava para a prostituta e dizia, apedreja. Jesus olha para a prostituta e diz, vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o publicano e dizia, você não pode entrar na sinagoga. Jesus olha para o publicano e diz, já que você não entra na sinagoga, vem, que eu durmo na tua casa. A religião olhava para o ladrão e dizia, crucificai. E Jesus diz para o mesmo ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Seguir é mais do que ser religioso. Seguir é viver a essência do cristianismo. Dá uma cotoveladinha de leve no vizinho para ele não ficar chateado. Diz para ele, segue. Segue. E aí eu encerro, o texto diz, e ele imediatamente levantando-se, o seguiu. Fique em pé, por favor, quem puder. Mateus não fez perguntas. Mateus não perguntou quais seriam as vantagens. Mateus não perguntou quais seriam as mordomias. Sabe qual é o grande problema dos vocacionados de hoje? É que eles querem garantias palpáveis. Deus não dá garantia palpável a ninguém. Servir a Deus é questão de fé. Deus não assina contrato para ninguém. Ele chama e diz, vai. E se você crê, você vai. E se você vai, ele respalda. Mateus poderia ter indagado em minha função. E meus privilégios. Eu sou funcionário do império. Nada disso. Imediatamente levantando-se, o seguiu. Hoje Deus nos chama e a gente fica uma eternidade questionando. argumentando, reclamando, indagando, cobrando coisas, exigindo, só vou se o senhor fizer isto. Aliás, há uma moça que hoje é missionária em Guiné-Bissau, ela é de Salvador. Quando o senhor a chamou para a obra missionária, ela disse: primeiro, senhor, eu quero concluir a minha faculdade. E o senhor abriu as portas e ela concluiu a faculdade. Aí o senhor voltou a falar com ela, ela disse: o senhor sabe que o meu sonho é trabalhar num banco. Me dá esse privilégio. Deus colocou-a na diretoria de um banco. Aí o senhor voltou a falar com ela, ela disse: eu vou, mas eu preciso de um marido. E o senhor deu o marido. Aí ela ficou grávida, e o senhor voltou a falar: só vou agora, depois que ganhar o neném. A criança nasceu, e o senhor voltou a falar, e ela disse: preciso esperar meu filho crescer. Um dia ela adoeceu, foi pro leito, um câncer começou a consumi-la, os médicos desenganaram-na, o senhor levou um vaso lá na casa dela, e falou com ela em profecia: tantas vezes eu te chamei, e tantas vezes tu me requerestes coisas, e tantas vezes eu te atendi. Mas agora não serves para a faculdade, não serves para o banco, não podes cuidar do teu marido, e não tens condição de criar o teu filho. E ela começou a chorar e disse: Senhor, eu vou. E o Senhor falou com ela: você vai. Eu vou te tirar do leito e você vai. Mas você vai com uma marca. Ela foi curada e, quando reabilitada, que ela tentou andar. E ela foi reclamar: o Senhor não fez a obra completa. Eu estou com a perna que não se move direito. O senhor falou com ela: eu te disse que eu iria deixar uma marca. Você vai, mas você vai marcada. Vai. Deus está mandando. Vai. A obra dói, mas é gratificante. Tem espinhos, mas tem bálsamo. Há noites perdidas, mas há dias de vitórias. Há lágrimas constantes, mas há sorrisos de júbilo. Vai! Xolaramai vai ser clima, suriamba na mar. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. O teu Espírito pode aplicá-la em cada coração. Senhor querido, a tua palavra dispensa qualquer poder de manipulação humana. Teu Evangelho é poder para a salvação. Eu peço agora um derramar do quebrantamento do céu sobre a tua igreja nesta manhã. Eu peço, Senhor, homens se desmanchando em lágrimas nesta manhã. Eu peço, Senhor, mulheres tomadas de um quebrantamento espiritual, profundo, verdadeiro, espiritual. Espírito Santo, desde o púlpito até a última cadeira, abraça agora cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz. Aplica esta palavra em nossos corações. Se esta palavra é profética, Senhor, para a vida de alguém, traspassa a sua alma agora com a chama missionária. Oh, incendeia os corações. Receba agora um abraço do Espírito Santo na tua alma. Sinta o Senhor envolvendo o teu coração agora. Pega teu filho agora, tua filha, aquele menino que desviou, aquela menina que foi para o mundo. Oferece ele, oferece ela como oferta para Deus esta manhã. Oferece o teu filho e a tua filha como oferta missionária nesta manhã. Pastor virou um ateu, se tornou um cético, está nas drogas, na prostituição, não importa. Coloca ele no altar de Deus agora. Pega o teu marido, adúltero, alcoólatra, ó crente mais endurecido, e coloca ele no gasofilácio de Deus esta manhã. Oferece-o como oferta para o Senhor agora. Eu profetizo isso, se você entregar, Deus vai buscar o teu filho onde ele estiver. Deus vai buscar a tua filha onde ela estiver. Deus vai buscar o teu marido, a tua esposa, onde ele estiver. Isso aqui é questão de reino. Isso é questão de reino. Oh, aleluia, aleluia, adore a Deus, adore, adore, adore, adore a Deus. Porque ele é digno. Oh, aleluia, aleluia. Pode chorar, falar em línguas, adorar a Deus, magnificar ao Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, receba um impacto da presença de Deus esta manhã sobre a tua vida. Receba um impacto da presença de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Aleluia! Aleluia!